A tua palavra, Senhor, é poderosa. Me levanta, me renova, aumenta a minha fé. A cada momento que a tua palavra habita em mim, me fortaleço. Hoje eu quero que a tua palavra entre no meu coração, fazendo um lugar para habitar, para estar, para prosperar, porque eu sei que ela não voltará vazia, mas antes fará tudo aquilo que o Senhor a ordenou. Como as estrelas do céu e o limite do mar, a tua palavra permanece e renova a fé. A fé que move montanhas, a fé que com o coração se crê e com a boca se confessa a vitória. Hoje eu quero que a tua palavra entre no meu coração, fazendo um lugar para habitar, para estar, para prosperar, porque eu sei que ela não voltará vazia, mas antes fará tudo aquilo que o Senhor a ordenou. Hoje eu quero que a tua palavra entre no meu coração, fazendo um lugar para habitar, para estar, para prosperar, porque eu sei que ela não voltará vazia, mas antes fará tudo aquilo que o Senhor a ordenou.